Bem, amigos estrovados, vamos começar a nossa 45ª edição, a edição número 55 está indo ao ar agora, pessoal. Mais uma semana, não contamos com a presença nem do Pedro, nem do Hélio. O Hélio está bastante ocupado com os trabalhos dele da faculdade, e o Pedro ontem estava ocupado também, não pôde gravar, até agora também não apareceu também. Mandou uma mensagem rápida, falou que está com problema de chuva, chovendo muito forte lá na cidade dele, com problema de raios e trovoadas. Então tá com medo de acontecer alguma coisa mais séria, porque tá chovendo muito forte por lá. Bom, então vamos, mais essa semana eu tocando aqui o podcast sozinho. Então vamos começar então, pessoal. Vamos começar pela ordem cronológica, que sempre é a Truck primeiro, depois a National Wide e depois a Sprint Cup. Mas aí teve algumas inversões aí, onde que a Truck Series que iria acontecer na sexta-feira à noite, passou pro sábado da noite. Porque na sexta-feira, à tarde, em Chicago, começou a chover e não parou mais. A NASCAR até tinha um intervalo na previsão do tempo que poderia, talvez, acontecer a corrida, mas seria um espaço muito pequeno. E a NASCAR já sabiamente, que ao meu ver foi um bem sábio mesmo, ela já conseguiu já jogar a corrida, já conseguiu não, ela já trocou o horário da corrida uma hora antes da cerimônia de abertura. Ela já anunciou que a corrida iria acontecer no sábado à noite. Então ficou, depois por volta de 3 da tarde, 4 horas da tarde, começou a chover lá em Chicago. E não parou mais, ficou a noite toda chovendo. Mas depois o sábado foi sem problema, aconteceu atividade na pista normal, domingo também sem problemas. Foi bastante sol, bastante calor, as corridas aconteceram normais e sem maiores problemas no questão do tempo. Então, pessoal, vamos começar então pela Truck Series. A Truck Series que aconteceu lá em Chicagoland, como eu já falei, a Lucas Oil 225. Aconteceu no sábado à noite, corrida que por volta das 8 horas foi começar a corrida. E foi uma corrida que eu sinceramente não assisti, eu só vou falar, mas comentar sobre o que eu li sobre essa corrida. Eu não assisti a corrida porque tinha um compromisso já marcado para o sábado à noite e acabei não assistindo a corrida. Mas eu li aqui sobre a corrida aqui, foi uma corrida movimentada, bem movimentada. Uma corrida que tivemos várias trocas de liderança, no total à noite foram 17 trocas de liderança. O Kyle Busch liderou, o Matt Crafton liderou, o Austin Dillon liderou, o Darrell Wallace Jr. liderou, o Johnny Sauter liderou algumas voltas. Foi uma corrida bem movimentada mesmo, uma corrida apenas com 3 bandeiras amarelas, mas mesmo assim tivemos uma corrida bem movimentada. A vitória, claro, né, ficou com o Kyle Busch. O Kyle Busch acabou vencendo a corrida. Ele somou sua 6ª vitória em 2014 na Truck Series. No total agora são 41 vitórias na Truck Series o Kyle Busch. Tá aí um número expressivo do Kyle Busch aí, mais um grande número do Kyle Busch. Só que ainda, para muitos ainda, fica aquele dilema, porque ele não consegue vencer realmente na Sprint Cup. Mas ele faz um grande trabalho na Truck Series, onde que corre com o truque dele, tudo o equipamento dele ali. E o Kyle Busch agora, em 6 corridas da Truck Series lá em Chicago, o Kyle Busch tem 4 vitórias. Ele, claro, só o Austin Dillon e James Busch venceu, sem ser o Kyle Busch, claro, ele é o maior vencedor lá na pista de Chicago. Então não tem nem o que falar aí do Kyle Busch aí. E todas as vitórias dele, todas essas vitórias dele em Chicago, bem interessante, ele não largou da pole. Ele veio fora da primeira fila, veio fora, sempre, todas essas vitórias foram fora da primeira fila. O mais curioso é que a primeira e a segunda largou em quarto colocado, e as duas últimas, ele largou as duas corridas em 7º colocado e venceu a corrida. Um número bem interessante pelos pares aí, quarto e quarto, 7º e 7º. Bom, mas enfim, vamos passar os destaques aqui rapidinho aqui. O Matt Crafton, que chegou a namorar ali a vitória ali, ele terminou a corrida em segundo colocado. Um bom resultado para ele em questão de campeonato. Ele que agora ficou 5 pontos à frente do Johnny Sauter. Um segundo colocado, uma vitória, entre aspas, do contender. Vamos falar assim, vencedor moral da corrida entre os contenders, porque ele somou 43 pontos. Depois o que mais somou pontos foi o Tyler Reddick em quarto, né? O Austin Dillon foi o terceiro. Então, Continuando aqui, o Aston Villa foi o terceiro, o Tyler Reddick foi o quarto, um grande resultado do Tyler Reddick. Tá, o Tyler Reddick que vem fazendo boas corridas, tendo boas constâncias, o Tyler Reddick, mostrando um pouco, sempre um pouco melhor a cada corrida aí, o Tyler Reddick. Ele que começa sempre muito bem a corrida, mas acaba perdendo um pouco, vamos colocar, o trail da corrida, né? Perde um pouco, vai perdendo um pouco os trilhos, vai perdendo um pouco o rumo da corrida, conforme a corrida vai acontecendo. Mas é um bom resultado para o Tyler Reddick, esse quarto colocado, um top 5 aí. Ele que agora tem dois top 5 e três top 10 em 2014, o Tyler Reddick. Um ótimo resultado para ele. Bom, e fechando o top 5, Jeb Burton que esse ano faz um ano aquém de um ano de 2013, um ano bem apagado, um ano não muito expressivo, apenas um top 5, que é esse que ele conquistou agora na corrida em Chicago, apenas 5 top 10, então realmente está um ano muito aquém do Jeb Burton do ano passado. Ele é apenas o 10º colocado, ele está muito longe na classificação, até para almejar título, e está longe também, ele e o Ron Horn, né, que o Ron Horn está fora, mas ele e o Timothy Pierce está ali, ó. Eles estão mais próximos ali, são 16 pontos de diferença entre os dois ali. Esse é o que está mais próximo. O Ben Kennedy também está próximo ali do Jeb Burton ali. Talvez eles possam brigar por esse sétimo lugar aí. O Ben Kennedy, Peters e o Jeb Burton. Mas o Jeb Burton que faz um ano aquém do que ele fez em 2013. Seguindo os destaques, Dale Oeste Jr. foi o sexto, Ben Kennedy o sétimo, Joey Cutter o oitavo. O Joey Nemechek, sempre muito bem o Joey Nemechek esse ano, o nono. E o Brian Silas foi o 10º colocado. O Brian Silas que marca o seu segundo, isso mesmo, marca o seu segundo top 10 esse ano, o Brian Silas. O Brian Silas que nunca teve um bom truque, nunca teve uma boa oportunidade. E parece que esse ano algumas coisas vêm encaixando para ele aí. Parabéns o Brian Silas por esse segundo top 5 no ano, perdão, segundo top 10 no ano de 2015, que continua fazendo ótimas corridas aí, o Brian Silas. O Joe Cutler, só rapidinho pessoal, o Joe Cutler também vem fazendo um ano muito melhor do que o ano passado, que ele tinha um equipamento melhor, ele tinha um equipamento mais equilibrado, mas parece que ele se casou muito bem, se acasalou muito bem ali com a equipe do Gallagher, né? O Gallagher, que é uma equipe que veio oriunda da Arca e tá alçando os seus primeiros anos aí na altos voos aí na Truck Series, fazendo o seu primeiro ano na Truck Series aí, realmente com truques para pro ano todo, correr pro ano todo e para disputar a vitória aí, quem sabe conseguir disputar a vitória. O Ben Kennedy, pessoal, o Ben Kennedy com o top 10 dele aí, ele soma agora 6 top 10 esse ano, um top 5, 6 top 10, com certeza um grande ano pro Ben Kennedy. Venho batendo palmas pro Ben Kennedy, conseguindo fazer boas corridas. Então, parabéns ao Ben Kennedy aí pela estrutura que ele tem, pelo truque que ele tem. E ele que foi escolhido, né? Ele que ficou na Turner. O Ron Horner acabou perdendo o truque e o Ben Kennedy ficou e tá fazendo as honras da casa, tá fazendo boas corridas. E tomara que, desculpa, pessoal. E tomara que continue assim até o final do ano o Ben Kennedy, pessoal. Bom, o Tyler Long foi o 11º, o Ian Blaine apenas o 12º para ele no questão de campeonato. Isso é muito ruim. Ele volta, tá 16 pontos, né? Voltou um pouquinho para trás aí o Ryan Blaine. O Brandon Newberry foi que largou em segundo, terminou em 13º. O Johnny Sauter, que era o pole, terminou em 14º. John Stowler não bateu, largou em 15º, terminou em 15º e terminou uma volta atrás do líder, o John Stowler. Mason Mingus, 13º, Peters, 17º, Ray Black Jr., o 18º, German Quiroga, o 19º, dessa vez não bateu ninguém, e o Todd Peck foi o 20º colocado. Bom, pessoal, isso aí. Esse final de semana também, a Jennifer Jacoby, ela que costuma correr de Dodge, esse final de semana ela correu de Chevrolet, então nesse final de semana não tivemos nenhum Dodge lá em Chicago, tivemos só Chevrolet, Ford, apenas dois Fords, né, que é os Fords da Keselowski, o resto do Toyota e Chevrolet, e a Toyota venceu mais uma corrida esse ano com o Kyle Busch. Então, pessoal, sobre a corrida, eu como não assisti a corrida, eu tenho só com as informações que eu li, foi uma corrida interessante, uma corrida muito boa. Quem conseguir assistir pelo YouTube ou ver o replay, caso passar na Fox ou algum outro lugar aí, vale a pena assistir, perca o seu tempinho aí, a corrida foi bem rápida, corrida 1 hora e 34, estava tudo resolvido. Então, pensa aí, pessoal, pensa aí, senta aí no sofá aí, assista a corrida que realmente vale a pena, que foi uma corrida bem interessante, pessoal. Bom, vamos então falar para os passar aqui para o campeonato. O campeonato ficou assim agora. O Matt Crafton é o líder, Johnny Sauter vem menos 5 pontos, Ryan Bain menos 16. Esses com certeza são os três que irão brigar pelo título. O Daniel Orton Jr. vem menos 35 pontos, o Jeremy Quiroga menos 59, Joe Cotter menos 68, o Kennedy, o Peters e o Ron Horner e o Jeb Burton fecham o top 10 aí. O Kennedy, o Peters e o Burton, eles vão brigar pelo esse sétimo lugar aí, que eles são bem próximos, apenas cerca de 20 pontos entre eles aí. O Ron Horner Jr. é o nono. Mas lembrando que ele não tem truque, pelo menos por enquanto ele não tem truque, foi dispensado na corrida antes do Canadá, do truque 30, ele acabou perdendo esse truque aí. Então digamos aí que o Mason Mingles já está bem próximo, apesar de estar muito longe do Mason Mingles, ele está 186 pontos do líder Matt Crafton e está 86 pontos do Ron Horner Jr. Ou seja, vamos colocar aí cerca de duas corridas e mais um pouquinho aí para o Mason Mingles herdar essa posição do Ron Horner Jr. e entrar dentro do top 10, só para ele poder ir para o Banquet Awards no final do ano, o Mason Mingles, que para ele, por ser o primeiro ano, acho que vai ser um grande feito aí para ele. Bom, lembrando também que o Brian Silas vem na rabeta, ali na cola ali do Mason Mingles, ele está no vácuo, no draft ali, vem menos 196 pontos, ou seja, a briga entre Mason Mingles e Brian Silas deva ser a luta para que ver quem vai no banquete lá no final do ano da NASCAR, da Truck Series. Bom, pessoal, sobre a corrida da Truck Series é basicamente isso. Eu volto a falar de novo, eu não assisti a corrida, mas foi pelo que eu li, de tudo que eu li, os vídeos que eu assisti, foi uma corrida muito boa, uma corrida bem movimentada. Tivemos bastante briga aí, uma corrida que realmente que valeu a pena assistir aí, pessoal. Bom, para a Truck Series, pessoal, é só isso mesmo. E daqui a pouco eu volto com o bloco da Nationwide Series, que aconteceu lá no sábado à tarde em Chicago.